você ligou para o motel Fados e Fodas. No momento não podemos atendê-lo, mas não desligue. Como todo cliente do nosso motel, você nunca sai sem levar alguma coisa. Aproveitamos a oportunidade para convidá-la a participar do desafio de hoje. Após o sinal, não deixe seu recado. Apenas respire fundo. Se nossa gerência conseguir identificar de quem é a ligação, imediatamente você ganhará uma diária com pernoite completa em nosso estabelecimento. E você sabe, aqui, o Vira-Vira é uma verdadeira foda-foda.